Aimetaio, Wablei Bissablion, Eisidai Bissigai, Labilina Ibi, Sumboa, Gelou Sabilon, Inetai, Inetai, Biloba, Figuera, Madefam Bilabilo, Asvilô, Imprenapilô, Bilabari, Sinhadelô, Imaplô, Inetai, Ibi, Ola Sinadeia, Geline, Marlina, Abemina, Marflô, Ailecai, Inehem, Gileia, Gulabina, Abelina, Amelê, Miramilo, Amistanidadai, Emiramomacinhenha, Galino Maricoma, Temina Mapulô, Irocém, Iranamitarranha, Galino Marilô, Tuvela Frenha, Galino Maravilha, Galino Maredulô, Quiro Mirarafuina, Quiro Milalaporina, Quirá, Mi, Muafulô, Ailecai, Ele não plenha, Perino Marlina, Abelino Marlô, Filô Ristanha e Capá, e Marfleia, Ironome Floa, de Manelus Flô, e Mercai, e não boa, ele é nome da plenha, Abelino Marlô, Ironome Tanha, Ironome Floa, Jerome não Flô, e Mercai, Guilherme Plenha, Guilherme Mitrina, Animalo Flô, Amirinés, Dereb, Singer, Ersen, Bruna Ai, Estegra, Genha, Abelino, Ostenha, Enumeres, Flu, Pou, Inecai, Bruna Pranha, Gerto, Senha, Menino, Bafu, Inecai, Filomeves, Fina, Filomeves, Fina, Abelino, Malaflu.